Precisa de algum momento a sós? Viaje ou brinde alguém com uma viagem de míssil. Visite o nosso site www.leidenewton.com e faça uma escapadinha. Animais de estimação andam estressados. A tensão e o desgaste físico ou mental de inadaptação ao ambiente da sua casa originam manifestações de fuga ou de agressividade. O seu cão tem problemas de saúde e acorda-o à meia-noite tentando, com ganidos de desespero, atirar-se da janela do seu quarto. Consegue assistir ao Big Brother ou a quem quer namorar com o agricultor porque tem que ouvir o miar arrastado do seu gato a implorar por eutanásia, mesmo já o tendo alimentado várias vezes nesse dia? Os peixes do seu aquário andam hiperativos e sempre a saltar para fora da água para pôr termo à monotonia das suas vidas. O seu canário tem convulsões na gaiola e o seu canto é elegíaco. Detectou mudanças abruptas no comportamento de seu filho. Ele lambe repetidamente as mãos, coça sem excesso e urina para fora da caixa de areia. A cannabis e os seus derivados constituem uma opção terapêutica no alívio da ansiedade, enjoo, tédio e depressão relacionados com a vida em cativeiro doméstico. Pode também ser usada como analgésico. Na nossa loja de cannabis para animais de estimação, temos tudo o que precisa para os desenfadar. Os efeitos psicoativos e fisiológicos dos nossos produtos serão o bom humor, a euforia, o relaxamento e o aumento do apetite dos animais que habitam consigo. Leve o seu gato para outra dimensão com os nossos patês de cannabis. Dê um banho ao seu cão com gel, shampoo e condicionador de cannabis. Temos perfumes e alimentos para pôneis, coelhos, galinhas, gavotas, gatos ou cães. Brinquedos e afrodisíacos para cães, gatos, hamsters, tartarugas ou porquinhos da Índia. Escolha a nossa variedade medicinal e recreativa para todo o agregado familiar. Melhore as relações com os animais do seu lar, desfrute muitos momentos de prazer com eles. Promova o bem-estar dos seus bichos. Desfrute muitos momentos de prazer com eles. Visite o site www.cannabispetcare.com e verá que não se vai arrepender. Com como desintoxicar jovens que estão sempre a usar o telemóvel. Como curar a dependência da tecnologia. A exposição aos telemóveis pode causar disfunções emocionais e cognitivas. O seu filho fica ansioso ou inquieto quando fica longe deste aparelho ou quando ele não tem rede ou bateria. Para quem tem casos destes na família, há um parque zoológico de reabilitação chamado Bella Via, que proporciona um estilo de vida completamente diferente do que conhecemos. Médicos e psicólogos encontraram finalmente um tratamento para jovens obcecados pelos telemóveis. Estes comportamentos compulsivos e a nomofobia associada, o medo de ficar sem estes aparelhos, têm finalmente uma terapia eficaz. No Parque Bella Via, uma área protegida privada, os pacientes vivem em estado selvagem, sem tecnologia avançada. Alimentam-se de frutos, nozes, folhas, insetos ou raízes e coabitam com outras espécies não domesticadas. São atirados para um estádio anterior à civilização. Sobrevivem em grutas e árvores. É um paraíso fechado que abre as suas portas para nelas pessoas serem felizes sem tecnologia avançada, ocupando o tempo a usufruir de uma existência saudável em contacto direto com a natureza. Os empresários do Bella Via Parque decidiram optar por esta solução de tratamento desde 2002. Preocupados com o avanço rápido destes equipamentos e afligidos com o seu efeito patológico, os jovens, que só encontram recompensa ou alívio através do uso de telemóveis ou computadores e ficam incapazes de controlar os seus procedimentos, têm agora a ocasião de experimentar um período de abstinência redentora. O parque possui uma vedação elétrica ao seu redor, a qual transmite impulsos de elevada tensão, produzindo um choque e consistindo numa barreira mental para quem queira fugir. Rumba, papi son, rumba, mami son, rumba. Só é permitida a entrada aos estimados visitantes que pagam para, acompanhados pelos nossos seguranças armados em carros blindados, assistir e filmar o espetáculo maravilhoso dos peixes, aves, mamíferos, répteis e seres humanos que habitam o nosso Éden. Os pais ou outros familiares dos pacientes terão um horário especial de visita. Aos fins de semana, poderão almoçar no nosso restaurante, situado num terraço a 30 metros do solo, a tirar comida aos entes queridos que poderão aparecer e ver os progressos no processo de recuperação. Come on, Visite o site www.bellaviapark.com. Ajude quem precisa. Contribua para a sanidade dos seus descendentes. Eusébia 2, a segunda temporada da aclamada série de ficção científica portuguesa, irá estrear esta semana no Terminator Channel. Como todos se lembram, nos primeiros 32 episódios iniciais, após a destruição do planeta Terra por répteis invasores que espalhavam fungos letais, a nave Eusébio II e a sua intrépida tripulação portuguesa, os sobreviventes da catástrofe global, partiu pelo espaço à procura de um planeta semelhante ao Algarve. Sonhando encontrar um lugar com praias, fogos florestais, onde se pudesse comer mão de vaca com batatas assadas, dobrada com feijão branco, febras de porco fritas, uma pizza, um hambúrguer e pastéis de nata. Obrigados ao exílio, rumando para áreas inexploradas do cosmos, a nave Eusébia passou por muitos planetas habitáveis que se pareciam com o bairro da Jamaica, a Quinta do Mocho, o bairro da Bela Vista, a Cova da Moura ou a Zona de Chelas. Enfrentaram os terríveis robôs homossexuais do planeta Aniridia, com dentes no ânus e picos metálicos nos genitais. As ténias voadoras com bolhas nas carapaças do planeta Capgrass atravessaram um buraco negro situado na galáxia Eunice Munhoz 2. E durante um episódio, deslocaram-se no tempo até um período anterior ao Big Bang. Acamparam num lugar chamado Place 2, onde foram contaminados por bactérias pouco inteligentes. Em trânsito pela galáxia CR7, foram atingidos por uma nuvem de meteoritos com a forma de pães de Mafra, os quais avariaram o sistema de alarme da astronave. Nesse dia, os tripulantes não tomaram o pequeno almoço. Com os víveres a escassear, encontraram uma astronave abandonada a que chamaram Simone de Oliveira GM4, e a equipa científica que a ela se deslocou para a investigação, ao transpor a entrada, viu-se de novo na Eusébia. Após várias tentativas fracassadas para não voltar ao sítio de partida, os tripulantes da Eusébia desistiram de penetrar em Simone de Oliveira GM4. Sem telemóveis, sem internet, sem televisão, sem cerveja, sem restaurantes de fast foods e a Uber Eats por perto, aborrecidos, os eusebianos fizeram explodir o veículo que os tinha salvo da extinção. filmada integralmente no Montijo, com um elenco de luxo no qual constam apresentadores de televisão, esposas de jogadores de futebol e os convidados especiais Dolores Aveiro, Nuno Rugeiro e Maria João Pires, nesta temporada iremos acompanhar o percurso dos destroços de Eusébia pelo universo, com interpolações de eventos ocorridos na juventude dos heróis desta série. Esta quarta-feira, às 21h30, não perca Eusébia 2 no seu Terminator Channel. Terminator Channel. Eusébia 2. Simon, substância de contra-retenção de emergência, é o único método que pode ser utilizado para acautelar a preservação na memória de um certo acontecimento vivido. Não sendo um processo de planeamento familiar, mas sim de memoriage, ele está disponível para todos os géneros a partir dos 12 anos de idade. Pílula dos Crescimento pode ser excepcionalmente tomado num prazo máximo de 24 horas após um evento que não quiser recordar e apenas quando ele for traumático ou muito desagradável. Não previne problemas que possam resultar da sua administração e da consequente omissão de reminiscências. Este produto preventivo e curativo pode ter efeitos secundários inesperados como urticária vaginal ou peniana, agravada em hermafroditas, aumento exorbitante dos mamilos, cerca de 5 cm por cada meio quilo de mama, temporário apetite sexual descontrolado, orgasmofobia prolongada ou queda de cabelo se estiver na Serra da Estrela ou no Alentejo. Esta substância ativa funciona como as pílulas anticoncepcionais comuns, só que, em vez de impedir a fecundação do óvulo no útero, inibe a fixação de memórias nos arquivos cerebrais. Introduz-se uma cápsula por via anal após um evento infame ter sucedido. Quanto mais brusco for o movimento de penetração, maior será a sua eficácia. Depois de se dissolver no intestino, você nem se vai lembrar da dor que lhe causou a inserção. Pode adquirir esta pílula nas farmácias, lojas do cidadão, estações ferroviárias, drogarias, hospitais pediátricos, hospitais psiquiátricos, cabeleireiros, padarias e ervanárias. O preço da pílula do esquecimento só será controverso se não tomar uma cápsula logo após o pagamento. 10 mg para 24 horas ou 15 mg para 12 horas. Não é necessária a receita médica. Pessoas com poucos hábitos de higiene. Gente que não toma regularmente banho. Procura andar em transportes públicos porque não quer que a espécie humana se extinga rapidamente e entre-lhe pelas narinas a falta de asseio dos seus congêneres. Indivíduos que emanam odor fétido, capaz de quase a fazer desfalecer? A nossa substância revolucionária irá resolver em poucos segundos o seu sofrimento. Com o seu efeito triangular, a bomba triângulo tem o poder de aromatizar a área em que está um qualquer cidadão ou cidadã que lhe ofenda o sistema olfativo. Exala um cheiro insuportável e a experiência deixou-o paralisado, completamente impedido de escapar. Basta deixar cair ou atirar a bomba triângulo na direção ou contra a ameaça e o assunto ficará resolvido. Suas propriedades inovadoras, imediatamente a graviolência do corpo e da roupa desaparece. Sente-se desconfortável ao viajar de avião porque o turista ao seu lado não lavou a roupa? Use uma bomba triângulo. O seu namorado ou namorada tem doença do refluxo gastroesofágico ou piorreia? Não lava os dentes e os beijos sabem a dejetos. Faça-o engolir uma bomba triângulo. Lance uma das nossas pequenas bombas sobre ou para dentro de quem tem um odor indesejado e ele será envolvido por uma invisível nuvem aromática que irá ser absorvida pelo seu organismo hostil. Seja qual for a intensidade do pivete, a bomba triângulo é suficientemente poderosa para suprimir qualquer constrangimento olfativo. Mas se o seu maior pesadelo são os bebés, as crianças ou os animais de estimação, não tem de se preocupar mais, pois o nosso produto é seguro também para os mais jovens e para os bichos domésticos. Os seus dias de pavor estão finalmente no fim. saber o motivo pelo qual este produto se chama bomba triângulo e o seu impacto estar associado à figura geométrica limitada por 3 segmentos de retas concorrentes, para que possa manter o ambiente livre de cheiros enjoativos. Agora disponível com novas fragrâncias em todos os supermercados perto de si. Estão abertas as inscrições para a 100ª edição do concurso O Pior Cozinheiro do Ano e das mais desagradáveis refeições preparadas numa competição. Um exclusivo da Never Stop TV, o canal campeão de audiências. Este concurso, ano após ano, procura suplantar em má qualidade as edições anteriores. Escolhemos os cozinheiros mais palermas e incompetentes para uma sensacional disputa de repastos intragáveis, onde se mistura a mais vergonhosa buçalidade, a mais incrível falta de criatividade, a mais obscena inabilidade e os resultados mais calamitosos. Se nunca cozinhou, nunca percebeu como se coze um ovo, põe ketchup nos donuts, tem mais de 18 anos e um coeficiente de inteligência inferior a 40, não perca a oportunidade de participar. A inscrição deverá ser feita através do nosso e-mail piorcozinheirodoano@lookout.com. Não saber usar o correio eletrónico é um bom prenúncio para poder vir a ser selecionado. Peça a alguém para o fazer. O concurso tem 5 etapas distintas, sendo os concorrentes avaliados nas seguintes categorias de fracasso. 1. Arruinar totalmente receitas da avó. 2. As piores batatas fritas. 3. Inventivo uso de sal para substituir açúcar. 4. O mais rápido a queimar a frigideira. 5. O desastre revelação. Nenhum dos intervenientes será expulso. Acumulam pontos negativos em cada fase e, no fim, depois de apreciar a reação de baratas, moscas e escaravelhos, aquele que tiver mais pontos inferiores a 0 será eleito pelo nosso público como o grande vencedor. Será desqualificado quem se atrever a apresentar um prato que uma ratazana esfomeada não consiga comer e que o chefe aleija a dormir se tem nariz e elogie. Os prémios a atribuir são: primeiro lugar, uma panela com a imagem de Amália Rodrigues e um piaçaba. Segundo lugar, um conjunto de facas e um desodorizante para culinária com cheiros insuportáveis. Terceiro lugar, uma colher de pau e um jogo Tamagotchi 2 para PlayStation. A apresentado por Cláudio Troncos e com as opiniões do chefe Hugo Sofrimento, da jornalista Gema de Sousa e do chefe Manuel Domado, não perca este domingo mais uma edição de O Pior Cozinheiro do Ano. Um rigoroso patrocínio dos hipermercados Ilhas das Lojas AQA e Eletrodomésticos Tecla. Você gosta de ir ao cinema, ao teatro, ao balé, à ópera ou assistir a um concerto de música clássica? Você, uma criatura em vias de extinção, não suporta pessoas com a cabeça grande que sentam à sua frente e não o deixam ver em paz um espetáculo, pois estas e o seu couro cabeludo ocupam todo o ecrã ou o palco? Get that regal feeling, that good regal feeling after work. Farto de tentar ver um jogo de futebol num estádio, mas tem um cabeçudo a gritar insultos e a gesticular à sua frente só o deixando ver partes do campo? Farto de tentar tirar apontamentos do professor no quadro durante uma aula, mas há uma cabeça enorme de um colega que não o deixa ver nada? Pode ter uma preocupação a menos na sua vida com a nossa substância contrativa de cabeçudos. Com apenas umas gotinhas e 6,99€ por embalagem, qualquer cabeça incomodativa irá mirrar, irá diminuir tão depressa que a sua ameaça desaparecerá em pouco tempo. Qualquer obstrução craniana indesejável passará a ser um espaço aberto para a sua visão. Estamos de acordo. Não há nada mais irritante do que um macrocéfalo a arruinar-nos o campo perceptivo. Mas porventura tem consciência do perigo que pode ser uma cabeça colossal? Por exemplo, quando está a andar de avião, há alguma turbulência e está um cabeçudo sentado ao seu lado, você corre o sério risco de ele tombar e levar a cabeçada da sua vida. Isto para não falar nas montanhas russas, pois as subidas, descidas, loopings e um cabeçudo no carro que vem atrás ou no que está à sua frente pode causar um acidente grave. Você pode ser violentamente atingido por uma cabeçada, perder os sentidos enquanto está em movimento ou até cair. Nada mais disso sucederá com a nossa substância contrativa Maxigívaro. Evite embaraços ou tragédias inesperadas. Não perca mais tempo a ser importunado por gente com cabeça grande. Encomende já o nosso produto pela internet. O atraso habitual dos correios pode demorar várias semanas a chegar. Não desanime! Enquanto espera, defenda-se como puder. Atire um sapato, uma pedra, o telemóvel ou qualquer outra coisa à cabeça de quem o está a exasperar. Visite o nosso site www.maxichivaro.net.org para ampliar o seu horizonte. para ter perspectivas mais amplas. Numa guerra nunca há vencedores, apenas vencidos. Porque não sabemos o que está por vir, nem quando o terror acabará. É difícil encontrar motivos para sorrir nestes tempos conturbados em que vivemos. São notícias de mortes, de dor, de perdas materiais, de devastação, de indignação, de horror, de aflição, comiseração, de medo e de muito mais. A vida é demasiado curta para terminar prematuramente por motivos tão absurdos. Mas se tivermos mesmo que sofrer, que seja em festa. Uka, chaka, uka, uka, uka, chaka, uka, uka, uka, chaka, uka, uka, uka, chaka, uka, uka, uka, uka, uka. I can't stop this feeling. Pensemos no lado positivo do lado negativo. Descontraia, seja otimista. A perda de pessoas próximas nem sempre é uma tragédia. Faleceu, mas a sua sogra está viva? Ha! Acabe também com ela e tenha mais um motivo para celebrar. Os seus pais tiveram um acidente de automóvel? Não chore e comemore o óbito. A sua casa foi destruída por uma bomba? Então dê uma festa de arromba. Veja o lado bom do que é mau. Quanto mais pessoas amigas e conhecidas morrem, menos prendas precisa de comprar no Natal e nos dias de aniversário. O nosso objetivo é ajudá-lo a realizar a melhor celebração possível em circunstâncias de infortúnio e aproveitar ao máximo a desgraça. Nosso serviço inclui em circunstâncias de luto bolsos de funeral personalizados com a forma de um caixão, balões que o rosto do morto, alguns de fotos confrangedoras da sua vida, festas noturnas de despedida com atividades radicais e striptease em cemitérios. E muito, muito, muito mais. Com a nossa ajuda, tudo é possível. Poderá escolher de entre os diversos pacotes e serviços disponíveis ou personalizá-los ao gosto da pessoa lesada. Possuímos animações eróticas, espetáculos, workshops, yoga, kits de comemoração e muitos mais serviços para todo o tipo de fatalidades em locais de eleição, como restaurantes, embarcações, transportes rodoviários, morgues, estações de metropolitano, hospitais, igrejas, aterros sanitários e nos lugares onde são sepultados ou cremados os cadáveres. Aproveite também a nossa promoção 2 em 1. Morte dupla! Festa a dobrar apenas pelo preço de uma! Para mais informações pode contactar-nos através do seguinte número: 9999666777 e pelo nosso e-mail difundosparty666@gmail.com. Cuide do seu bem-estar psíquico. Sente-se atraído por pessoas do sexo oposto? Tem amigos solteiros que aspiram casar, ser pais dedicados e trabalhar para sustentar a família? Os seus filhos dizem ter uma orientação heterossexual. A sua pretensão em manter uma sexualidade monógama com uma mulher persiste, não desvanece, e você não luta todos os dias para evitar? Isso é muito desencorajador. Já pensou que pode estar doente? Very interesting. Very interesting, but sneaky. Very interesting. But stupid. Os nossos retiros straight up são a solução para a sua cura. Estes são lugares de recolhimento localizados em 5 campos de tratamento espalhados pelo país, onde poderá desfrutar da oportunidade de aprender a não ter uma existência anómala e sorumbática, como a que tem. Obter neles as condições necessárias para uma gradual ou acelerada inclusão nas margens da sociedade. Quem nos garante que não podemos escolher um estilo de vida não aberrante como a nossa normalidade? Nos retiros straight up, o moderno suplanta o antigo. As nossas intervenções de grupo e individuais são obviamente realizadas por psicólogos e psiquiatras especializados em ignorar as abordagens às patologias comportamentais dos últimos 60 anos. Modificar os comportamentos disfuncionais da sua sanidade mental e criar novos padrões de inquietação é o nosso propósito. Nada melhor do que uma terapia de choque antiga para parar as perturbações intrusivas. Tal como se trata uma febre com um comprimido ou a pele irritada com um creme, a doença da heterossexualidade pode ser debelada com um mês nos nossos retiros. Ela nunca mais o irá incomodar. Visite a nossa clínica Straight Up na Trafaria ou em Hermesim, exponha o seu caso e faça um plano psicoterapêutico. Diga não à heteronormatividade. Interesting. você, carinhosamente, não consegue dizer não ao seu filho para não o traumatizar. Deixa-o fazer tudo, satisfaz completamente os seus desejos, submete-se aos caprichos da sua vontade para ele nunca se sentir frustrado. Mas à saída do supermercado, ele agarra em vários chocolates e exige que você os compre. Mesmo que não tenha dinheiro, o seu menino ou menina vai gritar, esbracejar, atirar-se para o chão, pontapear os produtos nas prateleiras, cuspir, insultar, agredir, chamar a atenção de todos os presentes, até você lhe dar aquilo que ele quer. O excesso de benevolência ou de condescendência no tratamento da sua prole transformou-o numa vítima. Estragou os filhos com mimos e agora, aterrado, não sabe como escapar à sua tirania consumista. Eles fazem birras a cada instante nas lojas, nos restaurantes, nas farmácias, nos hospitais, no parque infantil, nas sex shops, pedindo um telemóvel de última geração, um skate, um tuk-tuk, uma PlayStation, um animal de estimação. Ou, se já são mais velhos e ainda vivem consigo, dinheiro para comprar roupa de marca, drogas psicoativas, um automóvel, férias nas Caraíbas ou brinquedos sexuais. Em casa, os seus descendentes queridos estão sempre a vociferar, a reclamar ou a dar ordens. Já pensou em decapitar, em atirar a progenitura pela janela vestida com um colete suicida, em trancar o filho ou a filha na casa de banho com a sanita entupida há vários dias? Então, temos, como em anúncios anteriores, a solução perfeita para si. O nosso gravador e leitor amplificador de birras nunca mais terá esse tipo de problemas. Cada vez que a sua criança berra ou começa a pedinchar, este, após ser ligado, irá registar a exibição de teimosia do seu filho e, alguns segundos depois, devolver tudo o que ele diz de um modo ampliado. Que ele preferir irá ser reproduzido de um modo ensurdecedor. A pressão sonora será tão incómoda que ele irá parar de gritar. Se comprar já, receberá grátis um protetor auricular e, se tiver mais que um filho com estas características, pode obter dois amplificadores pelo preço de um ou três pelo preço de dois, para assim, com alguma sorte, gerar nas crianças pequenas e adultas que têm lá em casa lesões parciais ou irreversíveis nos seus ouvidos. Embora saibamos as consequências da exposição ao som intenso, não nos responsabilizamos por qualquer tipo de danos causados pelo nosso produto. À venda em lojas de alta fidelidade. Vodka and snake serum. Man, I'm gonna get stoned on the rock. Você é boa pessoa, mas sente-se infeliz. A vida corre-lhe mal. Sente-se frustrado porque nada acontece como gostaria. Está cansado ou cansada de tentar comunicar com Deus sem qualquer sucesso. noites e noites a rezar à espera de um sinal, de uma resposta, mas Deus não lhe liga nenhuma. Não desista da sua fé. Não perca a confiança no Todo-Poderoso. Experimente Heavenly News, o novo produto que a ajudará a falar com Deus à hora que quiser, onde quiser e como lhe apetecer. Esta resistente corda de nylon com pouca elasticidade e uma espessura de 20 a 30 milímetros será a solução personalizada que o ajudará a contactar com o Ser Supremo. Basta pendurá-la em qualquer barrote no teto da sua casa, nas grades da sua varanda ou num robusto tronco de árvore, fazer um nó de carrasco, pôr a cabeça no laço e esperar que tudo corra bem. Trust in God wherever I may be. Junte-se ao Criador com Heavenly News por apenas 66,99€ a unidade. Heavenly News. It's really a match made for heaven. I trust in God. I know He cares for me. Poderá também escolher noutros materiais como sisal, juta, linho, polietileno ou algodão. Creia e confie num destino eterno. As despesas do funeral, da missa, no velório, o serviço de florista ou o livro de condolências são da responsabilidade do utilizador ou da família do mesmo. O processo não é reversível e não aceitamos pedidos de reembolso. Quando está a tentar esclarecer uma ideia, tem a sensação que as outras pessoas o acham arrogante ou antipático. Se por alguma razão elas não conseguem interpretar bem as suas ideias, você começa logo a discutir, por julgar estar a ser incompreendido? Então precisa do Shut Up Band-Aid. O Shut Up Band-Aid resolve os seus problemas. Quando está num ambiente hostil a confrontar opiniões e já ninguém se entende, o Shut Up Band Aid previne-o do embaraço de ficar numa situação em que não sabe como os interlocutores vão reagir. Está com um grupo de amigos a conversar. Um deles tem uma opinião muito assertiva sobre um assunto. Outro, colérico, defende um ponto de vista completamente diferente sobre o mesmo tema. Você não concorda com nenhum deles e, descontrolado, afirma uma concessão alternativa. Gera-se a confusão. Antes que se comecem a agredir, ponha imediatamente na sua boca o Shut Up Band-Aid. Schlap! Antes de alguém ficar ferido, vão perceber que você não quer continuar a falar. A sua atitude é benéfica, porque o protege de dizer disparates. Não há motivo para os seus amigos se envergonharem ou se irritarem. Fez isso para o bem deles. Shut Up Band-Aid é fácil de aplicar e de transportar. Só precisa de o trazer no bolso ou numa mala, remover o papel que preserva a parte adesiva e aplicá-la por cima do orifício por onde saem as baboseiras que está ou pode vir a proferir. E as pessoas com quem está a conversar aceitarão tranquilamente a sua desistência, a sua vontade de não continuar a falar. O Shut Up Band-Aid envia uma mensagem clara ao cérebro dos interlocutores. Transmite-lhes com nitidez que para si a conversa terminou. Se alguma vez já se encontrou nesta situação, coloque o Shut Up Band-Aid e liberte-se da possibilidade de ser repudiado ou até estropiado. À venda nas farmácias. Irresistível. Causa sensação na creche. Desperta os impulsos sexuais mais selvagens nas educadoras de infância e nos pedófilos. Qual a causa deste efeito de sucesso? Será a inteligência? A aparência física de rebelde sem causa? Ou a postura de cachorro abandonado que incita o erotismo maternal mais primitivo? Ou o carinho desvairado dos adultos com preferências pré-puberes? Nada disso. O êxito do seu filho tem a ver com os novos Baby Cigarettes e os seus três incríveis sabores. Ele fuma com estilo, com a sensualidade de uma estrela de cinema juvenil e causa um impacto arrasador naqueles que o observam. Para os dias em que quiser dar um ar mais agressivo ou colérico, aconselhamos o Toilet Cigarette, com o incrível odor a desinfetante, tripla ação, com um perfume de lavanda. Para os dias em que ele quer seduzir, sugerimos o Horse Cigar, com o típico cheiro de suor masculino, a exalação própria do macho man. Se a criança sair à noite e estiver disposta a tudo numa noite imparável, sem um segundo de descanso, não hesite em dar-lhe um marijuana cigar, com tabaco plantado nas explorações agrícolas da Colômbia e talvez com umas especiarias. Baby cigarettes, à venda nas tabacarias para fins medicinais. When will you be mine? When will you be mine? Baby cigarettes. JSF, o prestigiado cartel proprietário de restaurantes fast food, muito frequentados por jovens e famílias, tem obtido notoriedade graças aos vários processos judiciais e pesadas contraordenações, devido a haver regularmente entre os clientes dores no estômago, diarreias, náuseas, alucinações, casos de envenenamento e elogios à falta de higiene. A publicidade negativa tornou estes estabelecimentos líderes de mercado. Já é uma rotina as famílias pedirem o clássico panado de pinguim e, ao invés de ser servido guisado de abutre com penas e bico, vem para a mesa um repugnante rato de esgoto frito. A empresa nega qualquer oportunismo gastronómico, mas há queixosos indignados que dizem ter provas consigo de que nem sempre a comida é intragável. As ações da JSF sobem a pique, cerca de 200% no último ano e cada vez mais. Consumir os alimentos desta multinacional. É unânime na sociedade que medidas cautelares têm de ser tomadas com urgência e, após reações adversas dos clientes, o diretor da entidade reguladora de alimentos e bebidas, ERAB, já pediu publicamente desculpas pelas assíduas fiscalizações feitas nos últimos meses a estes estabelecimentos comerciais. Admitiu ainda que as coimas foram exageradas e irá retirar todas as ações judiciais instauradas. Um escândalo de sucesso semelhante tem acontecido com outra empresa concorrente detida pelo mesmo cartel de fast food. Marco Trindade, de 28 anos, lançou uma petição pública para impedir o mais rapidamente possível todo o tipo de inspeção aos restaurantes desta rede no nosso país. Para encontrar a petição, ligue 808-909-909 ou procure www.cancelarerab.com no seu browser ou no seu navegador. JSF. Nem sempre o que é mau é impróprio. Nem sempre o que não presta é desagradável. Visite-nos.